O decreto estadual 45.480, de fevereiro deste ano, libera a pesca do surubim e do dourado nas lagoas e rios gaúchos. O argumento do governo do Rio Grande do Sul para este fato foi o de que o retorno da pesca dessas espécies iria garantir a sobrevivência de perto de 60 mil pescadores no estado. Acontece que um outro decreto estadual, o de número 41.672, de 2002, determinou que essas mesmas duas espécies de peixes correm o risco de extinção. A liberação da pesca levou às duras críticas de pesquisadores, como o do professor da Faculdade de Biociências da PUC do Rio Grande do Sul, Roberto Reis. Esse decreto proíbe a captura dessas espécies e esse segundo decreto, então, libera a pesca dessas espécies, o que certamente é ruim para não só para essas espécies, como para o entendimento de todas as pessoas sobre a importância de conservar, sobre no momento que o governo libera a pesca de espécies ameaçadas de extinção, é ruim para a educação ambiental do povo. Reis foi um dos elaboradores do texto do decreto de 2002, a chamada Lista Vermelha das Espécies Ameaçadas no Rio Grande do Sul. Os pesquisadores entendem que a Secretaria Estadual do Meio Ambiente não poderia ter liberado a pesca sem antes um estudo técnico atualizado sobre essas duas espécies. O decreto de 2002 previa que a lista vermelha fosse revisada a cada 2 anos, o que nunca aconteceu. O presidente da Federação Gaúcha de Pesca, Vilmar Coelho, diz que há cardumes em abundância. Até que prova o contrário, o pescador é o que menos fatia tem de culpa nessa realidade, porque existe poluição e outras coisas que não paga nem a pena a gente pegar e citar agora. Só que é fácil chegar e dizer assim, ó, o pescador está terminando com tudo. Prova para depois prender. Aí tudo bem. O dourado e o surubim são encontrados nos rios de água doce das regiões do Alto Uruguai e também da Lagoa dos Patos. As espécies são cobiçadas pela carne nobre. Em janeiro, a SEMA determinou um prazo de 180 dias para revisar, pela primeira vez, a lista vermelha. O prazo foi renovado em julho por mais 6 meses. A SEMA foi procurada pela reportagem, mas até o fechamento desta matéria não havia se manifestado. De Porto Alegre, Maurício Boff, Bandeirantes, a rádio que briga por você.